evolução do som automotivo. Eita porra. Ela não liga pra nada, ela não é de ninguém. Ela só vive embalada, sorrindo sempre está bem. Vai tocar na sua jogada, porque ela é piloto, ela sabe jogar. Enquanto pensa que entra na mente a sua, ela vai bagunçar. Vitamina louca, vixe, ela é um veneno. Enquanto se apaixona, ela tá pouco se fuder. Vitamina louca, vixe, ela é um veneno. Enquanto se apaixona, ela tá pouco se fuder. Vitamina louca, vixe, ela é um veneno. Enquanto se apaixona, ela tá pouco se fuder. Vitamina louca, vixe, ela é um veneno. Enquanto se apaixona, ela tá pouco se fuder. Ai, que vontade pro baile do Denis. Não passa, não passou. Se ela tá no samba, samba, que é uma beleza. A concorrência tá no vai entrar em pânico. Pra não pode escutar nada que ela já sabe cantar. Se tá tocando Denis, ela vai se acabar. Ô Denis, eu acho que eu queria arrumar uma melodia na parte, tipo, quando eu entrar pro refrão. Vai sentar por cima, tu desce, tu sobe, tu vai quicar, tu ficar, tu gostar. É de sentar por cima, tu desce, tu sobe, tu vai quicar, tu ficar, tu gostar. É de sentar por cima, tu desce, tu sobe, tu vai quicar, tu ficar, tu gostar. É de sentar por cima, tu desce, tu sobe, tu vai quicar, tu ficar, tu gostar. É de sentar por cima, tu desce, tu sobe, tu vai quicar, tu ficar, tu gostar. É de sentar por cima. Tu desce, tu sobe, tu vai quicar, tu ficar, tu gostar. É de sentar por cima. Atenção, senhoritas passageiras. Aqui quem fala é o comandante MC Leleto. 1, 2, 3, vai! Só se não gosta. Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente. Aqui o grave é forte. Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum. Vai decolando, decolando, decolando. Tudo que sobe, desce, tudo que vai e volta. Já que você decolou novinha, agora pausa. Pausa, o bumbum na tropa. Pausa, o bumbum na tropa. Pausa, o bumbum na tropa. 1, 2, 3, vai! Sorte nós é Zona Norte, vim representar. Nós não é artista, é arteiro, é o som dos maloqueiros que elas querem dançar. Chega de vestido rosa, pique glamurosa só pra mistigar. Quebra pra um lado e pro outro e nós quebra o pescoço. Vem nela dançar, bate palma pra ela. Ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar, bate palma pra ela. Que ela tá espetacular, bate palma pra essa ela. Cachorra, ela não parar de dançar. Outro bonde, eu não com a sorte, nós é Zona Norte, vim representar. Mano é artista, é arteiro, é o som dos maloqueiros que elas querem dançar. Chega de vestido rosa, pique glamurosa só pra mistigar. Quebra pra um lado e pro outro e nós quebra o pescoço. Vem nela dançar, bate palma pra ela. Que ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar, bate palma pra ela. Que ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar, bate palma pra ela. Ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar, bate palma pra ela. Ela tá espetacular, bate palma pra ela. Pra ela não parar de dançar. o papai chegou. Ô, Chuchu. Chuchu. Ô, Chuchu. Ei, Chuchuzinho. Chuchuzinho. Ô, Chuchu. Chuchuzinho. Ei, Chuchu. Ei, Chuchu. Ei, Juliana, vem de boquete, de boquete, de boquete, de boquete, de boquete, de boquete, de boquete, de boquete, de boquete na banana. Ei, Juliana, vem de boquete na banana. Ei, Juliana, vem de boquete na banana. Ei, Juliana, vem de boquete na banana. Ei, Juliana, vem de boquete na banana. Juliana, vem de boquete, me mama. Juliana. Juliana só reclama. Juliana, vem de bocão na banana. Com ciúmes da Xenaína. Juliana só reclama. Juliana, vem de bocão na banana. Juliana, vem de bocão na banana. Juliana, vem de bocão na banana. Aqui sim, ou você dança, ou o grave te balança. Me ligou aí, que é? Só falta você. Ah, que é? Não vem com esse bagulho de mandela não, mano. Por favor, mano. Ela sabe bigodar. Pergunta que é onde você tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar. Pergunta que é onde você tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Quando eu penso que eu posso ficar com ela na minha cama dizendo eu te amo, do nada aparece um moleque dizendo que é onde eu tô embrasado. Ela sabe bigodar. Pergunta que é onde você tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar. Pergunta que é onde você tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela não quis terminar pra ficar muito louca de bebida na balada com as amigas. Tô suado, só tô curtindo a vida. Amor e carinho, trabalho e nada conforto. Doei meu coração, mas ela me fez de burro. Antigamente pra ela eu era o meu. Ela quis terminar, agora se perdeu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu?